neste momento, mas gostava de te voltar a ver. Talvez tirasse um pouco o sofrimento que eu sinto ao tentar te esquecer. De ti guardo apenas recordações dos momentos mais felizes que passamos, aqueles em que os nossos corações nos diziam tudo aquilo que juramos. Fazíamos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao luar. E os beijos demorados tinham muito mais valor que duas mil palavras mesmo ditas com amor. Yeah, yeah, yeah, tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, aquele que eu nunca esqueci. Yeah, yeah, yeah, tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti. Te lembras do lugar em que demos o nosso primeiro beijo e da vontade louca de abraçar, seguida pela onda do desejo. Fazíamos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao luar. E os beijos demorados tinham muito mais valor que duas mil palavras mesmo ditas com amor. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, aquele que eu nunca esqueci. Yeah, yeah, yeah, tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti. Muito bem, 17 horas e 19 minutos, espero que estejam a passar uma boa tarde na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, e aqui vamos continuar com a boa música portuguesa. Espero que vocês desse lado fiquem a passar uma boa tarde na minha companhia. Eu, é um grande prazer estar aqui. Ora então, Rui Bandeira, sonho estar contigo. Isso é o que nós andamos todos a sonhar por melhores dias, porque estamos todos a viver um caos. Mas se todos tivermos força e coragem, que é o que é preciso para todo mundo, tudo vai dar certo e tudo vai ficar bem, se Deus quiser. Ora então, o que temos de ter é fé e cuidar-nos. Ora então, vamos ouvir a música, então. Até já. Tanto dizer-te que és tudo para mim, mas faltou-me a coragem para falar de ti. Queria tanto que ouvisses o meu coração. O que sinto cá dentro é mais pura paixão. Não quero mais viver nesta dor. Vou de uma vez falar deste amor. Solidão, não digas nada.

mar. Ai, ai, ai, ai. Já não tenho nada, mas contigo tudo. Ai, ai, ai, ai. Vivo do avesso, meio moribundo. Ai, ai, ai, ai. Ando como um zombie feito morto vivo. Ai, ai, amor. Quando tu vais me assim tão louca. La vista, baby. Ele sempre diz que me ama. Traz café na cama, me sinto no abandono. Isso é que é amar. E não te quero acordar e estragar o teu sono. E quando vais viajar, eu fico sempre a pensar e nem chocolate traz. Olha, o chocolate engorda, mas fica como uma abóbora. Posso não te querer mais. Já cansei de namorar. São 17 horas e 42 minutos. Ora, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris sempre para ouvir, estarem atentos às melhores informações e à boa música portuguesa. Ora então, da minha parte, eu vou aqui

dessa menina. Ela gostou da pintura e ficam fregues a minha. Eu dei uma pinta dela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo do meu pinto. Já me veio procurar, me falou que a pintura era preciso trocar. Como não estava cansado, respondi, vai ser agora. Já dei duas mãos de tinta, uma dentro e outra fora. Ela então me contratou e assinamos o papel. Mandou-me guardar depois o guarda-tinta e o pincel. Eu estou maravilhado por ser exclusivo dela. Eu já não pinto para fora, hoje eu só pinto para ela. Eu dei uma pinta dela na casa dessa menina. Ela gostou da pintura e ficam fregues a minha. Eu dei uma pinta dela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo como eu pinto. Eu dei uma pinta dela na casa dessa menina. Ela gostou da pintura e ficam fregues a minha. Eu dei uma pinta dela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo como eu pinto. E muito bem, são 17 horas e 49 minutos. Ora então, liguem-se à Rádio Arpíris 96.2. Ora, e aqui vamos ficar com a Amália Rodrigues. Lisboa, não sejas francesa. Muito bem, então vamos escutar. Até já. O seu leal conselho, não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vai dar alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens que namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Tu és francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens amor às lindas fardas, menina, Lisboa. Vê lá bem para cá e te guardas, donzela sem recado enjoa. Tens aí tenentes bravos e valentes, nados e criados. Tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia da minha, vai dar alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cara morados que dizem coitados, com as almas na voz. Semana combino com a galera. Na sexta-feira todo mundo me espera.

bate, bate o pé, bate, bate, bate, olá, lilolá, bate, bate a mão, mas bate com fé, faça como eu, assim é que é, bate, bate a mão. Na dor que vem e vai, também estavas comigo. Na dor que vem e vai, também estavas comigo. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olá, olá. Bate, bate a mão, mas bate com pé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olá, olá. Bate, bate a mão, mas bate com pé. Passo os dias a pensar porquê. Pergunto para mim e para o meu coração. Eu gosto dela, mas ela não vê. Quero estar com ela, mas diz-me que não. O tempo passa e eu aqui sozinho. Sem o seu amor, sem o seu carinho. Porque é que fui amar alguém assim? Se esquece de mim e me faz sofrer. Porque só quero ter o amor dela. É por causa. Glitter never lies. Success is gold, but I won't give you all. I keep it to my heart. Places full of art. I stop turning my head to see where you are. No, we are not your slaves. Oh, Gloria, keep looking at yourself. I'm watching your back. Gloria. Gloria. a saltar. Um beijo na boca de seis, na cara um beijo é de amizade. Um beijo dado com amor tem que ter sabor para deixar saudade. Um beijo na testa. E agora vamos ficar aqui com a música do Jorge Ferreira, Desgarrada dos Velhotes. Esta vai para Baião Amarante, para um casal, Sr. Joaquim de Freitas e Maria, Sra. Dona Maria Alice, que ontem, dia 28, fizeram 65 anos de casamento. Ora, isto é mesmo de festejar, porque é muito raro aparecer assim um casal e sempre com boa disposição. Ora, que Deus lhe dê mais alguns tempos de vida com muita saúde, paz e amor, junto dos seus filhos, que têm 8 filhos. Ora, então, vamos escutar Jorge Ferreira, Desgarrado, A Lua de Mel. Eles estão em lua de mel e é para estar. Então, vamos escutar. Ora, muito bem, 18 horas e 10 minutos. Ora, então vou dar a minha receita da avó. Vai ser hoje um arroz de cabidela. Ora, então, vamos pegar num frango, matá-lo. Ora, então, e pomos numa vasilha, pomos meio copo de vinagre tinto, de vinho tinto. E depois, de seguida, quando matar o frango, cai o sangue para lá, damos uma mexidelinha com a faca para ele não colhar. E normalmente não pode colhar, porque senão tem que acrescentar mais vinagre. Não pode deixar colhar. Então, depois, pronto, preparamos o frango, bem preparado, e vamos depois cozinhá-lo. Normalmente nunca se deve cozinhar o frango de uma hora para outra. Matá-lo e cozinhá-lo não é bem. Podemos matá-lo de manhã e cozinhá-lo à noite, ou matá-lo ao fim da tarde e cozinhá-lo ao meio-dia, outro dia. É sempre bem tê-lo umas horas a repousar. Ora então, cortámo-lo aos bocados, claro, como o gosto de cada um, mas também devemos pôr a cabeça. Um bom galo deve levar a cabeça para a mesa, no arroz. Ora então, vamos fazer um bom refogado, aí com umas boas duas cebolas, um bom refogado de cebola. Pômo-la com um bocado de azeite no fundo do tacho, cobrir o fundo do tacho com azeite, e de seguida, quando ela estiver castanha, bem castanhinha, ajuntamos um copo bom de água e deixamos refogar bem aquela água, aquela cebola lá dentro. Então vamos juntar os ingredientes. Ora então, depois de estar esse caldo já feito, estrugido, como se chama em português, ajuntámos dois bons dentes de alho bem picados lá dentro. Duas, três folhas de loureiro lá dentro. Uma boa garfa de sal. Não importa ficar salgado depois de estar bem coberto com água, não é? Então, uma garfa de sal, que é para ele ir gostoso logo desde o início. De seguida, um bom raminho também de salsa lá para dentro. E depois de seguida, ajuntamos uma malagueta, ou um bocadinho de piripiri, uma coisinha de nada, atenção. Mas convém pôr. E pronto, estão os ingredientes todos lá dentro. Depois de seguida, vamos acrescentar o frango lá para dentro da panela e então cobrimos-lo com água. Acrescentamos à calda água para que ele fique coberto bem naquele refogado. E deixámo-lo cozer naquele refogado. E depois de seguida, quando ele estiver bem cozido, a gosto, vocês vão ajuntar a água para deitar o arroz. Ora bem, depois de ajuntam para a quantidade que estão a fazer, se fizer um frango grande, dá para 6, 7 pessoas, não é? Aí é bem preciso 1 quilo de arroz e um tacho grande. E depois de seguida, deitam lá o arroz a gosto, mais ou menos uma mais cheia de arroz para cada pessoa. Arroz em cru. Uma mais cheia para cada pessoa. E depois, pronto, deixar ferver. No fim, tiramos aquela salsa, quando ele já está quase pronto, tiramos aquela salsa que pusemos num raminho. Eu costumava até atar com uma linhinha, que era para moer dele não se alagar. Depois, no fim, tirar aquilo tudo. E depois juntámos, no fim, umas peneirinhas, quando deitámos o arroz dela, boa, verdinha. Deitámos lá dentro, então. E depois, de seguida, está pronto para comer, mas deitámos o sangue quando ele já está mesmo a ficar entalado. Quase cozido. Depois, de seguida, deixámos-lo dar uma ferveladelinha, deitámos o sangue lá dentro, mexemos, aí uns segundos a ferver e está pronto para comer. Um bom apetite e até já. E assim vamos ficar com a música que é da minha parte para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores e para todo o mundo, para todos os doentinhos, para todo o mundo que está à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. Ora, Maria do Sameiro, homenagem a Santa Maria. Ora, então vamos escutar, fiquem bem, até já e se cuidem. Meu querido, mês de agosto. preocupem que não é esta. Pedro, os teus cabelos.

7:28. Ora, uma continuação de uma boa tarde aqui na onda da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então, vamos ficar com Linda de Souza. Até já. Rapaz que passava ao vê-la triste assim, lhe disse: não chores mais, pois tu dobre tristeza, um dia tem seu fim. Deixa-se pensar. quero que tu me conheças mais. Oh, eu não entendo o teu amor. Nos teus olhos fala o coração. Porque esse segredo da tua paixão. Oh, eu não sei se o amor escondido em ti é só meu ou é só ilusão. Eu não sei se esse amor é tão puro. Se há amor ou estou perto de te perder. Pergunto por que será que tu me deixas sempre, sempre louco. Mas o que só tenho assim tão bom. Muito bem, e assim vamos continuar com a boa música e a boa disposição. Espero que vocês desse lado estejam-se a divertir um pouco. Ora então, vamos ficar com o Malhão Traçado, Grupo Folclore do Minho. Esta é uma dedicatória da parte de Maria de Fátima Felgueiras, Portugal, que quer dedicar para todos nós que estamos à escuta da Rádio Arcanciel, que ela também está à escuta via internet. Ora então, até já. Vamos escutar.

Ora, é muito bem. Ora, então, tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. António Lourenço para toda a sua família, para todos os irmãos, netos, sobrinhos, filhos, noras e para aí tudo. Toda a família. Ora, então, e para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, o meu muito obrigado. E então, e pela paz no mundo, que é o que ele tão bem pede, porque estamos todos a ficar um bocado passados assim da cabeça, a pensar, e acabamos muitas vezes por ficar doentes. Mas temos de arranjar a maneira de esquecer, porque tudo vai passar, se Deus quiser. Deus é grande, a Nossa Senhora nos vai ajudar, a todos. Ora então, vamos ficar então, Retrato Sagrado, de Nelo Monteiro. Ora então, vamos escutar, até já. Ainda me deixaste o teu retrato. Lusofonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. E assim estou chegada ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Vos desejo que tenham calma, paz e amor e se descontraiam, porque isto tudo vai passar. Vamos ficar agora um bocado isolados, mas se Deus quiser, tudo irá voltar ao normal um dia. Ora então, se cuide e ficamos todos à espera sempre por melhores dias e melhores horas que vão passando, porque não é fácil para ninguém, mas temos que ter fé e a fé é que nos salva. Então, depois, tenham todos um bom fim de semana e cheio de paz e amor e carinho e de seguida eu vou-vos passar o hino nacional de Portugal, que vai ser a minha despedida, porque se calhar só para o Natal é que estaremos cá para o mês de dezembro, se Deus quiser. Ora então, eu vos deixo com a RTP Internacional de seguida e tenham muita força, muita coragem e fé. Principalmente fé, que é o que nós todos precisamos, porque estamos todos um bocado abalados, mas Deus está sempre do nosso lado, a Nossa Senhora sempre com a sua mão a proteger-nos e com o seu manto doloroso, cheio de fé. Ora então, assim seja, fiquem bem e até ao Natal, se Deus quiser, sei lá, até o mês de dezembro, se Deus quiser, esperemos bem que sim. Eu parto com muitas saudades de vocês e espero encontrá-los todos aqui ou depois, um dia. Meu bem-aja, um beijinho grande, cheio de saúde para todos nós. Amém. Ora, então, vamos ficar com o hino de Portugal. Assim me despeço com um grande beijinho, cheio de paz e de amor e de carinho, que a Nossa Senhora nos cubra com o seu divino manto e até dezembro, se Deus quiser. Tenham fé, que é a fé, a última, é a nossa esperança. Ora, fiquem todos com Deus e um grande beijinho para todos.